Hey, hey, DJ Glenn, de costume é peão na favela, perfumado e fumado construta. 4M é o desejo delas e o medo dos filha da puta. Transparente e firmão na conduta, pois sujeito homem não ramela. O bailão do gueto é uma uva, só não pode dar brecha nem guela. Pega os foguetes e abre a passarela, rasgando as pistas só vai acelera. Quem tem o toque jamais amarela, conta tá cheia, eu tô com a mussarela. Liga no horário, não abre sua tela, que tu vai ver os maloqueiros nela. Esbanjando elegância estilo, tranquilo e queimando uma vela. É que os menor veio pra embaçar, de baixo direto pro pódio. Foi mais difícil da ponte pra cá, várias noites fui refém do ódio. Observando a hora de mudar, sem querer correr mais que o relógio. Talvez eu possa te buscar, guarde o próximo episódio. Eu sou tudo que eu quiser ser, nas ruas eu não devo nada. Se tu nunca ouviu dizer de quem mandar nas madrugadas, comédia nós manda pra vala, fogueto montão de cavala, fazendo a sua brisa valete, faço sonhar acordada. Eu sou tudo que eu quiser ser, nas ruas eu não devo nada. Se tu nunca ouviu dizer de quem mandar nas madrugadas, comédia nós manda pra vala, fogueto montão de cavala, fazendo a sua brisa valete, faço sonhar acordada. É, bem-vindo ao meu mundo, o seu paraíso completo. Uma dose de licor, 43 mulheres esperto, dinheiro infinito, herança até pros meus netos. Nós fornece tudo, fumaça subindo pro teto. São várias possibilidades, várias fitas, várias fases, vários jet no engate. Eu sou tudo que eu quiser ser, nas ruas eu não devo nada. Se tu nunca ouviu dizer de quem mandar nas madrugadas, comédia nós manda pra vala, fogueto montão de cavala, fazendo a sua brisa valete, faço sonhar acordada.